nas mãos, vou tentando entender fatos da minha vida. Flash com você, forma de lamentar o amor que não deu certo. Detalhes do seu rosto escrevo no papel, também rabisco nele seus olhos de mel, os mesmos que me olhavam causando desejo. E se foi sem deixar nenhum vestígio, só brincou comigo, fui bobo em acreditar. E hoje eu fico aqui escrevendo você nos versos e poemas, triste por fazer parte de uma história sem final feliz. Eu te amei demais e só você não quis. E eu choro, choro, tentando fugir desse pesadelo que não chega ao fim. Fico lamentando pelo nosso amor que era tão puro, mas você não deu valor. Sem deixar nenhum vestígio, só brincou comigo, fui bobo em acreditar. E hoje eu fico aqui escrevendo você nos versos e poemas, triste por fazer parte de uma história sem final feliz. Eu te amei demais e só você não quis. E hoje choro, choro, tentando fugir desse pesadelo que não chega ao fim. Fico lamentando pelo nosso amor que era tão puro, mas você não deu valor. Mas você não. Obrigado.